larga. Vontade de respostas e um sorriso que não soube dar. Vamos de encontro ao mar, vibe positiva eu vim buscar. Água e sal purificar, e o coração bem cheio quero levar. Serão da paz.